só Deus sabe o quanto chorei, abandonado, jogado nas ruas deste mundo. Mas um dia ele me tomou em seus braços e me fez um dos filhos seus. Só Deus sabe quanto chorei. Só Deus sabe o que passei, tão sofrido e amargurado. Minhas dores foram tantas, já nem sei. Graças a Deus, graças a Deus, hoje sou filho da luz. Graças a Deus, graças a Deus, hoje sou filho de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por ter a certeza de que hoje eu sou um dos filhos de Deus. Ao lembrar dos sofrimentos, quando não conhecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantas dores, quantas tristezas, abandonado, jogado nas ruas deste mundo. Mas hoje, graças a Deus, hoje eu tenho a paz. Mesmo sabendo que milhões e milhões de pessoas estão abandonadas, andando por caminhos distantes, longe de Deus. Mas eu dou graças a Deus por ser filho de Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo convite.